1273, Santiago Recife, 1251, não perne, 13325. 251-3325, voo 1273, boa noite. Boa noite. Então, 3197, coordena uma equipe de solo, reporte para táxi. Para táxi, 3197. Salvador, gol 1940, para o táxi 85 a bordo, 6 horas e 45, alternando a galeão. Gol 1940, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 1118, decimal 95, QNH 1097. Só confirmando, 85 a bordo? 198-165. Ciente, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, bom voo. 9-4-7. Boa noite, Papatango, Eco Zulu November, voe direto rotatória. Reporte no ponto de descida. TLS completa, voo 1776. Goma 776, completo final, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, voo 1776. Gol 1884, desce para 2.000 pés, livre LS, porta estabilizada. Para 2.000 pés, livre LS, chamada estabilizada, gol 1884. Sim, muito boa noite, gol 1776. Gol 140, autorizado alinhar e decolar. Vento 1.50 graus, com 0 metros de nós, pista no zero. Gol 1940, tem livre alinhar e decolar, cabeceira 1-0. Muito boa noite, voo no 776. Voo no 776, boa noite, altímetro 1-0 no 7, quanto na aproximação, já baixar travado? Afirmo. Continua a aproximação, aguardando apenas a pista livre, 737-800 da companhia, iniciando decolagem, pista no zero. Gente, vamos no 776, aguardando. Bruno César 76, Bruno 776, livre pouso, pista no zero, vento no 40 graus, 0612 nós. Autorizado pouso no zero, Bruno 776. Bruno 940, decolar 256, controle 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, Gol 9940, 2200 pés no peixe da Serra da El. Boa noite, Gol 1940, contato radar, suba para o nível 360, vou lida. 360, lida da presente, Gol 1940. 9 Guarulhos, 330. São 3197, autorizado ataque, 7 é o ponto de espera, via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 1097. Estabilizou, Gol 1884. Gol 1884, complexo final, Sami Torre 1895. 295, 1884. Bruno 776, no solo 58, direito ao livrar, chama o solo 219. Direito, Olivar, 1219. Solo, Salvador, Gol 1776, boa noite. Gol 1776, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na direita. Alfa e reporte para ingresso na direita, 776. Baixou e travou. Tráfego avistado, altímetro no 0 no 7, autorizado pouso, pista no 0, o vento 1,40 graus com 0,5 nós, Gol no 884. Desde pouso no 0, Gol no 884. Gol no 776, autorizado ingresso na Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 776. Não pode esperar, tá 3197. Tá 3197, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, tá 3197. Acusulo Novembro, desça para 1510, QNH 018. Solo 01 no direito, Alivrachamo, solo 121, décimo 9. Zebra direito 1219, 1884 graus. Alô, Salvador, boa noite ao Gol 1884, livrou na Alfa. Gol 1884, boa noite, solicitado táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 1884. Gol no 940, chame centro Recife 1251, Alterne 13325. 0 vento no 30 graus, com 0612 nós. Vem decolar, está 3197. 0. Diz 19703, decola, 120.8, controle, bom voo. 208, obrigado pela semana. Sobre Salvador, está 3197. Boa noite, está 3197, contato radar, suba para o nível 380, vai Leda. 380, vai direto Leda, está 3180. 3197. Vá abrir, já está 3197. Aguarde coordenação. Guardando. Então 3197, mantenha a torre de Leda. Tem Leda. Santa 3197 da presente Veibrigio. Vou abrir de Santa 3197. Então, 3197, Santo Centro de Recife, 1251, Nauterne, 13325. Chama Centro 251, 13325. Tank, Sammy Torre, 1895, Eco do Novembro. Zulu November, reporte na curta final, pitch no 7, altímetro no 0, no 8, vento no 5, 0 graus, com 0,6 dúzia nós. Eco Zulu November. Retrádio confirmando, não é isso? Formalizar final. 7.